Leandras, 2013, eu nunca paro. Sempre deixei espaço pra quem quisesse embarcar nas minhas viagens. As histórias sempre foram claras, apenas esvaziei minha bagagem. Agora preciso alimentar a mente pensante. Não posso ficar desocupado e pro inimigo dar alguma chance. Eu confundo o mundo perfeito com as pessoas que aqui habitam. Tudo age no conformismo, pois nada aqui se limita. A alma é infinita, não tem barreiras e nem empecilhos. A única coisa que impede o processo sempre foi o corpo físico. Estamos presos às vontades e vícios do mundo moderno, que aliena a cabeça fraca e te faz ter uma vida de merda. Consumismo que te deixa louco faz girar a engrenagem do ódio, faz aumentar a desigualdade entre todos os povos. Abra a mente e sinta o chamado do mundo que necessita de homens que libertam homens através da sagrada rima. Não precisa levantar barreiras nem vestir nenhuma farda, é só deixar a futilidade começar a trilhar a estrada. Eu sempre sei o porquê de tudo, sempre vago por aí no mundo. Quero ajudar, mas não sei mais como. Talvez seja melhor fazer um retorno, mas pensando bem, não quero voltar e nem desistir. Sinta as coisas naturalmente, se forçar nenhuma situação. Você precisa sentir a paz entrando dentro do seu coração. Experiência única que podemos degustar várias vezes, mas a incerteza da existência não nos deixa ver o rosto deles. Geralmente são pessoas que não dispõem de muita beleza, não se encaixam nos seus padrões que colocaram na sua cabeça. O objetivo da minha ideia é que você se sinta livre de verdade, sem apego e sem tristeza causada. Então comece, nunca é tarde. Não importa o que você fez, o seu sonho ainda não morreu. Volte no tempo e resgate, procure aonde você perdeu. Todo mundo lado a lado compartilhando as mesmas ideias construtivas, retrospectivas, ausência de paz não impera. Esqueça as divindades, é você e mais ninguém. Faça a sua própria caminhada, pois um dia irá pro além. Aí não vai ter como retornar à vida presente. O seu tempo já esgotou, será assim infelizmente. Eu sempre sei o porquê de tudo, sempre vago por aí no mundo. Quero ajudar, mas não sei mais como. Talvez seja melhor fazer um retorno, mas pensando bem, não quero voltar e nem desistir. Eu sempre sei o porquê de tudo, sempre vago por aí no mundo. Quero ajudar, mas não sei mais como. Talvez seja melhor fazer um retorno, mas pensando.